Voo 1868, tudo bem aqui na América. Voo 1868, autorizado, portão 2, chame pronto para o táxi. Chama aqui, 1868. Agora, frente, o Rufo 061, Mario, vai. Descendo para o Flex Alonso, aí. Azul fazer o serviço de saúde approach, descendo para travel 060, clear, mar, arrival, 10013, qual que é a ideia? Controle Salvador, uma boa noite, 1172, 5210, para 170, informação Bravo. Voo 1172, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada Mário para o MIP 070, ajuste ao altímetro 1013. 070, via Mário, MD3, 1972. Localizador avistando, Xané 6258. Xané 6258, chama agora a torre 118, decimal 9. Confirma 1895? Correto. Boa noite. Pois, Salvador, boa noite, Xenai 6258, final normal da 10. Boa noite, cheque vem. Baixado travado. Autorizado pouso no 40 graus, 059. Dele pouso em 258. 2000, padrão, 132 da nossa. Azul 4062, clear descent to 3000, descent to 1013. 3006, QNH 1013, azul 4062. O 1172 está autorizado, precisa para o nível de voo 050. 050, 1972. Maceió, 145, autonomia. Livre táxi até o ponto de espera no 0. Gol no 868. Mantenha o ponto de espera. Oi, senhor. Qual a passagem? Autoriza a linha de espera. Ah, sim. Qual a passagem? O 891 está autorizado para o nosso transferimento LF 71, 0 reporte estabilizado. Está livre da restrição vertical em pelo. Gente, livre da restrição em pelo, autorizado LF, por Maracanã, estabilizado para 3891. Controle Salvador, voo 9750, passando 2000, 0, registro no 50, mais. Voo 1972, controle Salvador, sendo identificação, deixa eu ver a chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 013. 060, como interesse, voo 9750. O Xanair 6258, no solo 59, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, posição 5 Lima do Pátio 3. Alfa, Kilo, 5 Lima, Pátio 3, 2. Autorizado decolar, 120 graus, 059. 1868, decolou 01, chame o controle em 119, decimal 35. Canal 3, decolou 1868, boa. Salvador, voo 1868. Voo 1868, controle Salvador. Contato radar na decolagem, suba no nível 230 na saída Pucca, transição Caju. 230 Pucca Caju, voo 1868. Zulu 4062, small deviation, left off track to avoid cumulus. Via left deviation, Zulu 4062, after deviation, fly direct to Duna. Descend to 2000 feet, of instead 1013, clear ILS and approach runway 10. After deviation, Duna, descend to 2000 feet, QNH 1013, and we are clear. LSQ, Rufo 0, 6, 1. Voo 1172, desça para 3 mil pés, altimetro no 0-3, reduz a velocidade 2209. Ok, 3 mil pés, já estamos reduzindo o texto do tráfego, voo 1172. Voo 1172, confirmando lá a necessidade de desviar a esquerda também. Confiar, firme, 1172 também vai precisar de desvio à esquerda? Negativo. Que? Negativo, 1172 mantém a chegada. Azul Cruzeiro, 6-2, do Real Condition Fire Direct do Nunal. We are heading to Duna now, Azul Cruzeiro, 6-2. Você está em 08, qualquer 10% do Sato Level 0, 70, clear my arrival, tem que ser 1013. Salvador, está em 3891. 3891, igual condition? Afirmativo. Agora, torre 118, decimal 9. Obrigado, bom dia. Salvador, boa no 1098, sente a brava autorização Natal. Voo no 098, agora resposta. Aguardando. Torre, boa noite, tá 3891, no final 10. Avistado, cheque o track de pouso. Abaixado o cavalo. Autorizado pouso no 30 graus, 049, tanto 3891. Livre pouso, tá 3, 8, 9, 1. Voe, de Mário para a chegada Mário, ajusta o vento no 03, chama e dá o descida. Identifiquei, você nos autorizaria voar direto em Itapim? Aguarde. 120. Novo, 1098, autorizado Natal, 370, conforme o plano, pouca seleção de parque, curva esquerda. Controle Salvador, operando 1935, acionando 5120, voo 1098. Correto, chame pronto para acionar. Voo 809, tráfego precede agora 7 milhas, Embraer 190. Vicente, reduzindo já 1972. Passarei 2284, fixa para o nível 070. 070, 2224. Voo 1972 está reautorizado, descida para o nível de voo 050. 050, 972. Azul 6908, clear descent to flight level 060. Runway 18. Second Alpha 1, 18.95. 118.95, Azul 4062, boa noite. O 1172 está autorizado a final do procedimento LSX. Chama 0, você para 2 no pé. Reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado 172, autorizado LS. Voo 1972, desça para 3.1.10, altimetro no 013, está livre da inscrição vertical. Orientado. 3.1013, livre da restrição vertical, voo 1972. 3891, no solo 07, livre à direita, após Foxtrot Alpha, Juliette, posição 07, parte 1. Ciente, Foxtrot Alpha, Juliette, parte 1, qual que é a posição? Posição 07 do parte 1. 07, tá, 3291. Azul 6908, clear the descent to 4000 feet, ok? 0101, clear. Passarei 2224, deixa para o nível de voo 050. 050, 2224. Voo 1868, chama agora o centro do Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 4. Chama na Recife 2685, 2545, obrigado. Gente, completa final, reduza para velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95, bom posto. Reduzindo, chama a torre 18, 95. É, 118, decimal 95. Muito obrigado. Thank you, have a good evening. Ok, America 230, thank you. Para 2, 1, 7, reporte estabilizado. 2-1, guarda anel estabilizado, voo 972. Botão? 1. Autorizado, chame pronto para o táxi. Chama a voo 090. Salvador, uma boa noite, é o 972 da Gol, final, pensando no zero, exaustão. Boa noite, cheque vem de pouso. Baixo vem pra você. Gente, aguarda autorização de pouso, Embraer 190 da Azul, pousada. Gente. How many miles? Heading 25 for 2 miles. Go back and track. Roger, deviation flight direct to Tuna and descend to 3,000 feet, okay, 01013. Roger, down to 3,000, Azul 4062, corrija, Azul 4062 underground at 10, leaving the runway next to the right. Alpha Juliet, apron 1, gate 1. Roger, leave it by Fox, then Alpha Juliet to Apron 1, Gate 1, Azul 4062. Gol no 172, autorizado pouso, 1 no 0 grau 039. Pouso autorizado, pistão no, perdão, pistão 0 no 172. Azul 4062, pay attention, Boeing 737, Gol Company, leaving 8-1. Roger, aware of Boeing, Azul 4062. Voo no 172, no solo 12, liga à direita, na Foxtrot, após Alfa e Kilo, posição 1 no Romeo do pátio 3. Ok, Foxtrot, Alfa Kilo, 1 Romeo, pátio 3. É, senhor, tem um pássaro morto entre a marca de 1000 e a marca de 3 Delta, ok? Gente, na pista? Na operação, mas está bem esquerda, quase no limite da luz. 1003, é isso? É, 1013. 3.013, reportaremos o localizador. 1172. É, entre quais as taxas, você falou? Entre a marca de 1000 e a taxa 3 Delta, bem na lateral esquerda da pista, bem na lateral, no limite da luz das luzes. Obrigado pela informação, vou pedir para recolher e ciente de que não interfere no pouso. Obrigado. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. Só para ter a informação do colega, o Azul também voltou, o outro também acha que não interfere na operação. Ciente. O Gol 1972 é a torre. Eu sigo a 972. Acabei de receber a informação de duas aeronaves, o Gol 172 e o Azul 4062. Os dois pousaram agora há pouco. Informaram que é um pássaro ligeiramente à direita, na faixa de 1000 metros à esquerda da pista. E na opinião dos dois tráfegos, não interfeririam, esse pássaro não interferiria com o pouso. E na opinião e a minha orientação aqui na torre, por enquanto não pretendo impraticabilizar a pista. Vou aguardar a sequência de pouso para posteriormente recolher o animal. Fica a seu critério, então, prosseguir para o pouso 120 graus 04 nós. Pela torre estaria autorizado o pouso. Prossegue? Prossegue, está livre o pouso, então, Gol 972. Ok, obrigado. Meu táxi, Gol 1098, 94 a bordo, 12h46, Antena Recife. 2 horas e 46 minutos, Recife, POB? 94. 94. Livre táxi, India e Alfa, ponto de espera no zero, Gol no 098. Táxi, India e Alfa, uma lente de paridão no zero, no 098. A gente está aqui no Pátio 3, não, Romeu, a gente não tem visualização do balizador, não tem ninguém aqui na realidade. A gente vai reportar junto à companhia, teria como reportar também junto à Embraer aí, o balizador. Tem sim, só que eu devo aguardar um pouquinho para eu manter o contato. Ah, ok. Aí está chegando os viaturas aqui para ela. Ah, tá bom. Azul 6908, contact Alpha 118.95. 118.95, boa noite. Boa noite. Pássaro 2224, está autorizado a final procedimento de LSX, 0 deixa para 2 mil pés, reporte autorizado. 2000, reportaremos estabilizar na ILS X-Ray. Azul 6908, continue approach, wait, land clear. Voo 972, no solo 17, libere a direita, taxi via Foxtrot Alpha, posição 06, parte 1, e após a Alpha Juliette. Alpha Juliette, posição 01? 06 do parte 1. 06 do parte 1, obrigado. Azul 6908, three aircraft landing before you informed that there is a bird at slightly at left side of the runway, about 300 meters. But isn't a dangerous, okay? Continue your approach to land. Check landing gear down and lock the window to 0 degrees, 04 knots. Roger, clear to land, undercarriage down and lock the Azul 6908. Down and lock it, clear to land. Receptão localizador 2224. Atalha 2224, chama agora a torre 118.9. 1895, muito obrigado. Boa. Torre, muito boa noite. 2224 da passarela do localizador. Número 2, continua a aproximação. Acuse com o trem baixo travado. Passarela 2224. Reportarei, 2224. Azul 6908, on the ground at 19. Leaving the runway at the end, actually, Golf, at your right side. 10 Alpha, Kilo, position 5 Lima, apron 3. Roger, leaving by the end of the side, then clear via Alpha, Kilo, 5 Lima, apron number 3. That's affirmative. Passaria do 2224, continua a aproximação. Para sua informação, foi reportado por alguns tráfegos anteriormente, que é um pássaro no lado esquerdo, próximo já à lateral esquerda da pista, na faixa de 1000 pés, 300 metros aproximadamente, que não constitui, segundo a opinião dos pilotos, não constituiria perigo para o pouso. É, posteriormente, após o seu pouso, recolheremos o animal. Prossegue para o pouso? Afirmativo. Livre pouso, 110 grau 049. E o trem está embaixo travado? Baixado e travado, 2224. Gente. Viatura CAF, Torre Salvador. Viatura CAF, Torre Salvador. Voo no 098, avista ATR 72 da passarela na curta final. Afirmo. Após o tráfego, a linha mantém, vista no zero. Mas a terra ali mantém na 1-0, voo no 098. Passareiro 2224 no solo 23. Libéria direita na taxiway Delta, de passagem a, o tráfego que está à sua frente agora, à sua direita. E prossiga no táxi via Kilo, aguarde definição do portão que está ocupado. Ok, prossegue em frente na retaguarda azul, aguarda na posição. Corrigindo, vai ingressar naquilo e aguardar na posição. Isso, ingresse naquilo e aguarde a nova definição que seu portão está ocupado. Ok, vai aguardar naquilo então, a posição, obrigado. Voo no 098, aguarda para decolagem, a viatura da, dos bombeiros está recolhendo o animal. Aguardando, voo no 098. Voo no 098, animal recolhido, autorizado a decolar, 120 graus, 059. Devo decolar, de voo no 098. Gol no 098, decolou os 25, chame o controle. 119.35, boa noite. Confirma 1935? Afirmo, 119.35. 1935, boa noite. Salvador, boa, gol no 098, passando 1500. Gol no 098, contato radar na decolagem, suporte nível 370 na saída PUCA, transição de passo. 370, poucas e par, vamos 098. Autoriza poucas e par, vamos 098. Aguarde, vamos 098. Obrigado. Parkland 098, autorizado para voar direto de Parkland. Obrigado, de Parkland 098. Passarido 2224. Passarido 2224. Passarido 2224. 2224, aguardando aqui na Q. Continue mantendo posição, já coordenei com a Infraero, o fiscal de paz também está em coordenação, pediu para que aguardássemos aí mais alguns instantes até ele definir melhor. Ok, na escuta. Tem um balizador chamando bem a nossa frente aqui, pode prosseguir, o 2224? Então pode prosseguir. Prosseguindo, 2224. Gol 1098, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2.5, 2.5, 4.5, voa. Boa. Solo Salvador, passarei do 2228, informação Charlie, repetitivo para Ribeirão, para Itata Conquista. Passarei do 2228, só um instante para cópia. Escuta. Passaredo 2228, autorizado para a Vitória da Conquista. Nível de voo 180, direto Opilô, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita. Saída Arbor, transição Elefa. Controle 199.35, transponda 5124. Nível 180, decola da 10, Arbor Elefa. Folclor, 119.35 no controle e 5124 no transporte. Após Elefa, direto Opilor. Após Elefa, direto Opilor. Correto, chame pronto para acionar.